228, decolada aos 38, controle 1208, glória. 308, boa, 208. Contato radar, você está no nível de voo 180 via Santa Avorona. 180 via Avorona 2228. Posso selecionar para confirmar o parceiro 2228, não compra o perfil ATC, está liberado no 180? Está livre na restrição da Santa Avorona. Se você tem restrições, está no nível de voo 180. Sim, então tem restrição 180, 2228, graças. Controle Salvador, passarelo 2228, você já voa direto destino, conquista? Controle de saída, guarda. Aguardando, 2228. 2228, voa em direto vitória da conquista. Muito graças, direto conquista, 2228. 3170, essa é uma identificação via chegada da NAD 1 na 2.050. A lista do metro 1019. Passando o curso localizador, passageiro 2222. Passageiro 2222, completo final de procedimento, chama retorno, na frequência 1985. 1895-2222. Sou restaurador, boa noite, passageiro 2222, estabilizado. Passageiro 2222, boa noite. Tráfego avistado, estado, autorizado pouso, pista no 0, vento 170 graus, 04 nós. 7222. Passageiro 2228, repetindo agora o seu na frequência 1260 8. Do 2222 Solos 0400 direita, Alfa Equina até o Paz 3. Na direita, Alfa Equina até o Paz 3, passageiro 2222. Então, vamos 70 desse para 2 mil pés, o centímetro na zero normal, e estamos estabilizados com o procedimento. Informa o caminho do desvio na rua da posição de 1 ao centro do vamos 70. Para 2010 vamos estabilizar. 254 sem identificação, via chegada da média 1, 2, 52, 53. Ajuste 8190, é no nosso. Também identificação, via chegada da Mediana, décima até 050, o estacionamento 1019. Solo 0, Direita, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, beleza, 1-0. Romeo Juliet 3530 na Pia do Dona. Zero, desce na canção de mensagem, e o seu final de 0019. Azul 42454. O final chama agora o seu número, né? 2095. 2095, mais um. Bom dia, Azul 2454. Azul 2454, bom dia. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 08 nós. Livre pouso, Azul 2454. Sim, foi para o segundo zero, deixa eu matar 2 no pé e os últimos 2 de lado estão estabilizados. 454, Solos 22, direita, Alfa Kilo até o Pass 3. Direita, Alfa Kilo, Pass 3, Lagoa 3520, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, feito 120 graus, 10 nós. 520, Solos 28, direita Alfa Juliette, portão 03. Direita Alfa Juliette para 03, tá? 520. Bom dia, Voo 192. Bom dia, para Recife, quanto cobre? Quanto cobre, Voo 192. Voo 192, autorizado para Recife, via Ângelo 17, nível de voo 370, saída Puca, chamo Aracaju. Decolagem dando zero, curva à esquerda, transponda 5512, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Zero, Puca, Rio Maracaju, número 17, 552-208, Voo 192. Voo 192, cotejamento correto, informação com o Sueco, reporte para o congestionamento, posto 8. Não, aqui não é mesmo.